Olha, e no quadro de saúde de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre febre amarela. Tem sido uma grande preocupação para os brasileiros e aí a gente tem alguns componentes que são bastante importantes. Tem muita desinformação e tem também muita preocupação para determinadas localidades que talvez não esteja na proporção correta. Vacina também há muita desinformação. Tem gente que acha que vai tomar vacina hoje, tomando hoje ele já está devidamente imunizado e que não precisa mais nada fazer. Mas é preciso ter um pouco de paciência, de calma e buscar as informações com as pessoas e as instituições corretas. Olha, nós estamos na linha e vamos conversar a partir de agora com a médica, alergologista, imunologista, professora da Faculdade IPMED, a doutora Mônica Itabaiana. Doutora Mônica, um bom dia. Bom dia. Bom, doutora Mônica, a febre amarela é para todos os brasileiros de todos os cantos do país entrarem em desespero, é isso mesmo? Não, a febre amarela está localizada, por enquanto, na região rural, mais de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né, algumas cidades realmente estão muito acometidas. Temos 84 cidades em Minas Gerais realmente acometidas, sendo que Caratinga, Ladainha, tem quadros de quase, tem tido muitos pacientes. Nós temos tido 27 confirmados em Ladainha e 21 confirmados em Caratinga. Mas em Belo Horizonte ainda não temos casos acometidos em Belo Horizonte. Temos, por exemplo, macacos mortos em Belo Horizonte, tivemos alguns casos também, mas ainda não foi detectada a doença mesmo contraída em Belo Horizonte. Essas cidades que a senhora citou e que já tiveram casos confirmados, são cidades que já tiveram casos no passado? Os números apresentados agora são muito diferentes, superiores e numa proporção desarrazoada no que fora até então? Não, essas cidades já tiveram, mas realmente estamos com uma epidemia esse ano maior do que o normal, né? Essa epidemia ocorreu há 10 anos atrás, também ocorreu uma epidemia desse montante. E agora está ocorrendo de novo. Ou seja, são cidades que têm... Nós temos um mosquito que é diferente do que transmite a dengue, a chikungunya, o zika, é isso? E que passa a fazer essa transmissão? Esse mosquito, ele é um mosquito de floresta, da zona rural, certo? É o hemógeno, ele é diferente do mosquito que a gente tem aqui, que é o Aedes aegypti, que ele transmite a zika, a chikungunya, tudo. Mas o Aedes também pode transmitir a febre amarela, só que o nosso Aedes aegypti aqui não está contaminado ainda, e ele é um mau transmissor. Não é um transmissor tão bom igual esse mosquito que tem na zona rural. Por que ele é um mau transmissor? Ele tem sido tão eficiente em outras doenças, doutora? Isso mesmo, a gente também não sabe por que não. Ainda bem, graças a Deus. Teria que ter alguma ineficiência, alguma coisa, pelo amor de Deus, senão ela ninguém vai suportar, né? O sistema não funciona. Não funciona. Mas, agora, pois falar. Não, doutora, pois não. Não, é que os controles com mosquito têm que ser os mesmos. Só que no meio rural é mais difícil, porque ele mora lá realmente. Então, é mais difícil o controle. No meio urbano, a gente tem que controlar de qualquer jeito o Aedes aegypti. Como é que tem sido o comportamento das equipes de saúde, dos entes públicos aí em Minas Gerais, não só para informar devidamente a população e evitar essa corrida desenfreada que nós estamos agora em todo o Brasil atrás de uma vacina para a doença? Eles estão se esforçando, realmente estão se esforçando muito, estão tentando. O importante é o quê? Realmente tem que vacinar. Não precisa correr atrás da vacina em Belo Horizonte, nas cidades urbanas. Mas tem que vacinar. São o quê? Duas vacinas, uma a cada 10 anos, só duas para o resto da vida. Não precisa ficar tomando vacina, repetindo vacina, que não tem necessidade. A primeira vacina com 9 meses, a segunda com 4 anos. Mas se não tomou com 9, 4, tomou 10 anos depois, tem que tomar de novo. E depois não precisa ficar repetindo. As pessoas idosas não devem tomar vacina acima de 60 anos, por causa do risco da vacina. As pessoas imunodeficientes, com câncer, com uso de corticoide, imunodeficiências, não devem tomar vacina também, porque a vacina é vírus vivo, então existe um risco de tomar a vacina também. E não precisa ficar correndo para tomar. Na zona rural, sim, tem que tomar mesmo, com mais pressa, mas todos têm que tomar. Doutora Mônica, seria recomendável as pessoas, por exemplo, nós temos um trânsito muito grande de pessoas de Minas Gerais para Alagoas e vice-versa, com voos, inclusive, que são diretos. É recomendável que pessoas que estão em Alagoas e vão a Minas Gerais, que tomem a vacina contra a febre amarela? É recomendável, mas elas têm que tomar pelo menos 10 dias a 15 dias antes para dar tempo da vacina fazer efeito. Esse é um dado importante. Então, nós temos aí o início do efeito ou a plenitude do efeito a partir do décimo dia? A partir do décimo dia. Então, não adianta tomar hoje para viajar amanhã, porque não vai resolver nada. Pelo contrário, você pode ser picado lá e a ação vai ser maior ainda, porque vão ser dois vírus. A eficácia da vacina, doutora? A eficácia é ótima, em torno de 100%. Nós temos em torno de 100%? É uma das vacinas que tem mais eficácia. Essa é uma boa notícia, doutora, na medida em que as pessoas tomam vacina e esperam que, de fato, tenha um resultado, um elemento que seja... Quais são as consequências para quem, infelizmente, contraiu a doença? É uma doença viral, né? Então você vai ter os sintomas de uma doença viral como todo mundo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. O problema dela é que ela pode atacar o fígado e pode dar hemorragia. Então, pode dar hepatite e hemorragia. Então, a hepatite geralmente dá aquela icterícia, que é por isso que ela é chamada de febre amarela, né? Que você fica com o olho amarelo, o corpo amarelo. E podem dar hemorragias no intestino e pode levar à morte. E pode levar à morte. Qual é a letalidade dela, doutora? A letalidade é uns 20%. Doutora Mônica, pergunta aqui da nossa ouvinte. Estou gestante, eu posso se vacinar? Não pode, por causa que um vírus vivo corre risco para o feto. Corre risco para o feto. Gestante não deve ser vacinada contra febre amarela. Não pode. Não pode. Nem amamentando. Se ela quiser vacinar amamentando, ela tem que parar de amamentar durante um mês. Nós temos sintomas da doença? Como é que eu sei que eu estou com ela? O sintoma como falei, é de uma virose. Dor, mal-estar, dor de cabeça. O sintoma mais comum da febre amarela é o amarelão, que é a icterícia. Você fica com o olho amarelo, né? Por isso que ela é chamada de febre amarela, ou hemorragia. Em quanto tempo, doutora, nós contraímos e, caso não seja feito nada, nós entraremos em óbito? Dá para se ter uma ideia? Não, né? Assim, não. Nem todos vão para óbito, né? Só 20%. Mas é rápido. Em 5 a 10 dias, você começa a ter os sintomas, em um mês você já resolveu. Bom, nós estamos numa época de carnaval, as pessoas vão migrando, o Brasil inteiro viaja, quem está no norte vem para o sudeste, quem está no sudeste vem para o nordeste, e assim a gente sai migrando. As pessoas precisam tomar vacina, já deveriam ter tomado. Já deveriam ter tomado, 10 dias antes, né? Agora não adianta tomar em cima, deveria ter tomado. Agora também não... toma, você vai tomar, não vai prevenir para até 10 dias, né? Mas você pode tomar também. Sempre tem que tomar vacina. Eu acho que... Agora, muitos de nós já tomamos essa vacina, porque teve esse surto grande, igual está tendo agora, há praticamente 10 anos atrás. Certo? E a maioria da população está vacinada. Pela Organização Nacional de Saúde, uma dose só resolveria. A gente aqui no Brasil adotou duas doses para ter uma segurança maior. Então, a maioria está vacinada. No interior, que eu acho que talvez falhou um pouco essa vacinação. Mas na cidade rural, a gente, muitas pessoas já estão vacinadas, elas só não sabem, não se lembram, porque eu acho que é uma falha do povo brasileiro de guardar os cartões de num local que a gente tenha controle, né? Que ela acha, então ela só, a gente pergunta e fala, ah, não sei se eu tomei, eu acho que já tomei, mas a maioria está tomada. Mas se não sabe, tem que tomar de novo também. Porque não sabe, toma de novo. Mas acredito que alguma parte da população realmente tomou, e muitos, a gente perguntando muito, eles acham, ah, achei, descobri que tomei e tal. Então, e tem que tomar a segunda dose. A segunda dose são 10 anos. Se por acaso está com 9 anos, assim, pode tomar também, adiantar um pouquinho. Mas não tem tanta necessidade, pode ficar mais tranquilo. Doutora Mônica, de uma certa forma, os entes públicos ainda não despertaram para a importância do cartão de vacinação. Nós temos uma vacinação, um programa de vacinação que parece-me ser muito bom dentro de um país de dimensões continentais e de uma diversidade geográfica. A vacina chega de todas as formas, de avião, de canoa, no lombo, de animais, enfim, mas ela chega, e parece-me que o cartão de vacinação é algo descartável, as pessoas não dão a mínima para ele. É, isso eu acho que é um grande erro nosso, né? Inclusive, eu acho que o próprio governo tinha que ter isso anotado, né? Informatizado, quem que ele vacinou, quem que ele não vacinou, né? Para ele não ter que ficar vacinando de novo todo mundo, não. É dado realmente um cartão para gente que você perde ele, porque a vacina é de 10 em 10 anos em adulto, então ele toma e esqueceu que tomou, né? A gente tem recomendado as pessoas para arquivar às vezes no computador, numa pasta de documentos, mas isso não tem acontecido. Agora, eu acho que realmente o governo devia fazer esse arquivo também, né? Ter um arquivo de quem que ele vacinou, mas é muito difícil, eles não têm realmente. E nós não temos nem a vacinação direito, quanto mais, né? A situação... O que é que está acontecendo? Por que o mosquito tem ganhado uma dimensão tão grande nas nossas vidas, doutora? Como se não bastasse, nós tínhamos dengue, aí nós tivemos aí vários tipos. Chegou então a chikungunya, que ainda estava há pouco tempo na América Central. Depois nós tivemos o Zika e todas as complicações, aí o aumento do número da microcefalia... enfim, e tem a Maiaro chegando, e vai chegar, porque parece-me que o caminho trilhado continua sendo o mesmo e nenhuma barreira foi colocada nesse caminho. Exatamente, né? O caminho trilhado é o mesmo. Então, as viagens, né, as pessoas estão transmitindo, trazendo o vírus de uma região para outra, né? E quando eles chegam numa região que ninguém tem nenhuma defesa, né? Aí ele causa esse estrago todo, né? O sistema de saúde está preparado, doutora? Aí, por exemplo, em Minas Gerais, o sistema está preparado para receber, e aí vai para além da questão da saúde, para a questão econômica, etc. A gente sabe que chikungunya tira muita gente do trabalho e por muito tempo, isso significa... um pouco mais adiante, problemas também do ponto de vista econômico. O sistema está preparado? Não está preparado. A gente precisa realmente se organizar muito mais, se preparar muito mais. A gente, chikungunya, a gente está tendo muitos casos graves, né? A dengue, temos vacina de dengue que ainda não está nos postos de saúde, que a gente poderia estar vacinando, mas a gente já tem ela aí a mão, o governo poderia já estar vacinando, né? Desenvolver as outras vacinas, mas nós não estamos preparados. A gente tem que se preparar muito mais. Eu acho que o governo poderia já adotar a vacina de dengue, que está aí e não está sendo aplicada nos postos, né? Na via pública. Muito se critica a vacina quanto à sua eficácia, que só estaria aí em 60%, 65%. Isso é verdade, doutora? Está um pouco mais, 70, 60, mas é isso mesmo, 65, 70. É verdade, mas é uma eficácia que é melhor do que nada, né? 70, 100%. Você vai proteger, não, é uma vacina que não está dando reação, que dá uma proteção de 60%, 70%, é muita coisa, eu acho que vale a pena. O que é maioria das vacinas, a de febre amarela é 100%, mas as outras vacinas também são 80%, 90%, 70%, ela não está assim muito abaixo de todas. O que é que acontece com o brasileiro? Parece-me que isso é uma regra. Todos, absolutamente todos, sabem o que fazer para que não se proliferem os criadouros de mosquitos dentro de casa. Por que que a gente não desperta para a ação, uma ação pessoal e contundente, doutora? É a falta de cultura, O povo mesmo tem que criar uma mentalidade que ele é responsável pela saúde dele, pelo dinheiro dele, pela política dele. Então, ele tem que saber que todos os pequenos atos dele são importantes para ele e para a comunidade. Eu acho que essa cultura a gente ainda não tem. Bem, ouvinte perguntando aqui, nós temos dois tipos de febre amarela, é isso? Uma silvestre e outra urbana. Tem diferença de uma para outra, doutora? A diferença é o mosquito, entendeu? O mosquito que transmite a silvestre, ele vive muito bem na zona rural e não tem como combatê-lo. E ele transmite muito bem. E ele transmite tanto do homem para homem como do homem para macaco. Na zona rural, o principal, esse mosquito não vive, porque não tem não como viver. Quem transmite é o Aedes aegypti. Ele transmite mal. Doutora Mônica, então nós temos um risco, sim, de ter uma febre amarela urbana mais intensa, mesmo com a incompetência lá do Aedes aegypti. Isso. Doutora, eu quero aqui agradecer a sua participação, desejando aí um bom carnaval, um carnaval de muita paz, muita saúde, que as pessoas tenham um pouco mais de respeito pelo seu cartão de vacina. Exatamente. Porque são vacinas gratuitas, seriam caras se fosse tomar na iniciativa privada, e é muito mais caro para o governo quando a gente não cumpre com as metas de vacinação, porque isso terminam todos num sistema que é extremamente deficiente, que não cabe a todos, e é muito mais caro remediar um pouco mais adiante. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, senhor. Viu? Um abraço. Olha, nós conversamos aqui com a médica alergologista, imunologista, professora da Faculdade IPMED, a doutora Mônica Itabaiana, conversou um pouco conosco aqui sobre a situação da febre amarela, mais especificamente em Minas Gerais, mas olha, o que acontece em praticamente todos os locais que nós temos e que são locais de alerta, né? Vocês que vão, por exemplo, para o Centro-Oeste ou para o Norte, Distrito Federal, as pessoas precisam ter a ciência de que precisam se vacinar, mas que a vacina só começa a produzir os seus efeitos e garantir aí uma imunidade a partir do 10º dia. Então tem que ser algo extremamente planejado para que a gente não esteja se enganando, e é preciso que a gente tome um pouco mais de cuidado com essa situação.